Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. Agora são 7 horas 4 minutos. Olha, toda vez que acontecer isso, essa demora pra gente entrar no ar, que a música do Som da Tribo fica rolando, você pode ter certeza que aconteceu alguma coisa. Pode ter certeza. E hoje o improvável aconteceu. Daqui a pouco a gente revela o que foi que rolou aqui. Beleza? Mas estamos aqui e o programa tá no ar. Boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, Deva, de galera Som da Tribo. Tudo legal, né, Jack? Tudo ótimo. E aí, como foi a semana em Vitória da Conquista aí, a nossa terra, que está tudo bem, tudo legal, né? É, foi marcada por paralisações. Paralisações, passeatas, né? Passeatas. As pessoas estão se mobilizando, isso já é o início de alguma coisa. E violência, né? Violência. Infelizmente. E dessa vez até as crianças estão entrando aí na rota das brutalidades, uma né? Uma coisa horrível, viu, Cortes? Sem comentários, né? É. Já foi falado bastante pela mídia, todo mundo já tá sabendo, a cidade está revoltadíssima com a situação e cabe a nós aqui tocar o barco pra frente. Ó, programa de hoje tá meio no improviso aqui, daqui a pouco a gente explica o que que tá acontecendo. Enquanto isso, você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo um kit punk rock hardcore pra você, que é um CD, uma coletânea com várias bandas punks do Brasil afora, inclusive a banda Cama de Jornal, uma camiseta da banda Horda Punk, um adesivo da banda Cama de Jornal e um adesivo da banda Horda Punk de Santa Catarina. Então esse kit vai sair para uma pessoa só. Hoje será só esse brinde. Você pode ligar. 3421-1507. Tá valendo esse brinde pra você aqui no Som da Tribo. Um kit punk, rock, hardcore aqui. Liga pra cá. 3421-1507. Se você tá afim de mandar seu torpedo, 8831-9050. Aí tá afim de interagir com o nosso MSN. sondatribo@hotmail.com. Beleza? São os canais aí pra você. Tem mensagem? Hoje tem mensagem? Também. Manda aí. E outra coisa, também você pode ouvir o Som da Tribo via internet. É fácil.

sempre quis, distante é devagar, perto passa bem depressa assim. Você está ouvindo o som da tribo. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouquinho, às 9 horas, lá no Viela Sebo Café, tem Franklin, o vocalista da Senhora Wilson. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 7h30 da noite, lá no Viela, tem a primeira noite Fora do Eixo, com Nublado, Sex on the Beach da Paraíba e Ladrões de Vinil. Ingresso R$ 5,00 no local. Já no domingo, dia 18 de junho, na cidade de Barra do Choça, às 8 da noite, tem Kesley e Banda na Semana do Café da Barra. No dia 5 de junho, sábado, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso, o show de lançamento da banda. Não perca! Dia 6 de junho, domingo, às 5 da tarde, no Apogeu, tem Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Os ingressos estão à venda no local, estarão à venda no local, por R$ 5,00. E já está à venda o CD da Ladrões de Vinil, Demo e também Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu lá na Letras e Prosa. E claro, aproveita e acessa a mais nova mídia alternativa, hein? O somdatribo.blogspot.com. É uma extensão do programa na net. Tem notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas. É um coletivo alternativo na internet. Acessa aí, aproveita, deixa seu recado, deixa seu comentário, faça parte do blog Som da Tribo. Ó, nós começamos aí com Capital Inicial, depois da meia-noite, e Móveis Coloniais de Acaju. O tempo, tá valendo você ligar pra aqui, hein? Tá valendo um kit hardcore. O que que tem nesse kit? Uma camiseta mais adesivo da banda Horda Punk, um CD Contra Cultura 2009 com várias bandas do Brasil de punk hardcore e um adesivo da Cama de Jornal. Então esse é o kit hardcore pra você ligar pra aqui e concorrer. 3421-1507, pode mandar seu torpedo também, 8831. 9050. Já chegou o primeiro torpedo aqui. Parabéns pelo programa, tá muito bom. A galera do Boa Vista tá ligada no Som da Tribo. Tá pedindo pra gente tocar aqui a música Fracasso de Pitty para Celiane, Patrícia, Ingrid, Ronildo, Daliane e Edmundo. Quem tá mandando abraços pra galera é o Romário do Boa Vista. Pois é, liga pra cá também. 3421-1507. Participe, interaja com o Som da Tribo. Beleza? O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? No volume máximo, o Som da Tribo. som da tribo. Agora são 7 horas e 25 minutos. Você curtiu War Machine, AC/DC, Dio, Faces in the Window. Por falar em Dio, você sabe, né? Aos 67 anos morreu Ronnie James Dio. Morreu na manhã de domingo passado, dia 16, aos 67 anos, o Ronald James Pandona, mais conhecido entre os fãs como Ronnie James Dio. O diagnóstico... que ele estava com câncer de estômago desde novembro de 2009. Dio vinha lutando contra a doença desde então. Dio iniciou sua carreira nos anos 50. Devido ao estado de saúde do cantor, no início desse mês, o Heaven Hell havia anunciado o cancelamento de todas as representações marcadas. Então, a grande notícia do mundo rock aí, desde o domingo passado, foi a morte de Ronnie James Dio, que abalou aí o mundo rock and roll. Vai ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo aí os brindes legais aqui do Som da Tribo. Hoje um kit punk rock hardcore, uma camiseta mais adesivo da banda Horda Punk, um CD Contra a Cultura 2009 com várias bandas do Brasil de punk rock hardcore, um adesivo da banda Cama de Jornal. Quais são as bandas que tem o CD aí, Jack? Só pra galera ficar inteirada. Olha, Porto, tá muito massa, viu? Tem Horda, tem Suco Gástrico, Animais na Pista, Os Corsários, Carne Moída, Estado Deplorável, também Ovos Presley, Cama de Jornal, Invasores de Cérebros e muito mais. Tem viu? Quantas músicas ao todo aí, Jack? Peraí, tem 33 músicas. 33 músicas, mais um adesivo da Cama de Jornal, né? O CD tá bem legal, você precisa ver a capa aqui. A camiseta também da banda Horda Punk. Horda Punk. Proibido, Proibir, massa também. Então liga pra cá, 3421-1507. Tem alô aí pra quem, Jaqueline? Cortes, a Thaís lá do Vila América tá ouvindo Som da Tribo e quer ouvir Skid Row. E também oferecer pra Patrícia e pra Adriana do Vila América. Vou aproveitar aqui e mandar abraços, viu, Cortes? Certo. Pra minha amiga Luciene e Maico, que estão se casando neste momento. Certo. E eu não pude ir. Beleza, por quê? Mas eu tô mandando um beijo. Prefiro não comentar. Certo. Também pro Rômulo Ribas, roqueiro aí, advogado Rômulo Ribas, tá sempre ligado, sou da tribo. Ele tá doido pra ouvir Born to Be Wild, viu? Certo. Bárbara e Belchior, sempre ouvindo Som da Tribo. Ana, Patrícia e Paulo, que estão aqui em Vitória da Conquista, meus amigos. E também mandar um alô pra pessoal da Caixa Baixa, pessoal do Twitter. Beleza, abraço também para a Tui Beleza, Tui Beleza e Terezinha. Tui Beleza, Tui Beleza, sumindo, hein? Tui Beleza desapareceu essa semana aí, saiu de casa cedo, fui chegar em casa à tardinha aí, deu a maior preocupação aí na família dele. Tui Beleza, se liga. Então, um abraço aí para a Tui Beleza e Terezinha aí no bairro Conquistinha. Vai ligando para cá, 3421-1507, se quiser, mande torpedo também, 8831-9050. A corte. Sim, manda aí. Mandar um abraço aqui pro Kaique, que tá ouvindo Som da Tribo. Grande Kaique, do Núcleo de Notícias.com.br. Parceiro aí do blog do Som da Tribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Show dos quatro grandes do Thrash Metal será transmitido ao vivo e em cinemas. O Metallica anunciou através de seu site oficial que uma das próximas apresentações da turnê Big Fall será transmitida ao vivo para diversos países ao redor do mundo. Essa turnê reúne quatro das maiores bandas da primeira geração do thrash metal: Anthrax, Slayer, Megadeth e, claro, Metallica. O show será realizado no dia 22 de junho, opa, véspera de São João, em Sofia, na Bulgária. E será transmitida ao vivo para diversos países ao redor do mundo via satélite. A apresentação será exibida em mais de 450 salas de cinema nos Estados Unidos e outras 350 em todo o mundo. No site oficial da turnê, constam na lista de participantes de cinemas do México, África do Sul, Espanha, Lituânia, Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, mas infelizmente até agora nenhum país da América do Sul está confirmado para participar do evento. Correto, Jaqueline? Será que vai rolar aqui no Shopping Conquista Sul? Ou tá difícil. No Janela Indiscreta da UESB? Muito difícil. Ou será que vai rolar lá no... É uma boa ideia acontecer. Lá no Madrigueira? Não, no Teatro Carlos Jeová, onde tá rolando uns filmes também aí durante meio de semana. Ia seis ser e meia, bem, né? Bacana. Com certeza. Mas. Você acredita, Jaqueline? Eu não, não falou nem de São Paulo aí. Mas ainda há tempo pra galera se inscrever. Interessante que vai ser dia 22 de junho, véspera de São João, né? É. Mundo todo transmitindo isso aí. Ó, o novo trabalho de Nazi traz participação de Vanessa e Marcelo Nova. Chega às lojas nos próximos dias o primeiro trabalho solo do vocalista Marcos Valadão, o Nazi. Depois do período de turbulência resultante do fim do Ira, o cantor lança pela gravadora Coqueiro Verde o CD-DVD Vivo na Cena. O trabalho foi gravado ao vivo no estúdio da Cena em São Paulo e contou com a colaboração de alguns convidados especiais. Marcelo Nova é um deles. E Vanessa, vocalista do Ludov. O álbum traz 17 faixas, quase todas as interpretações de Nazi para músicas já gravadas por outros artistas. A cantora Vanessa participa do álbum cantando Por Amor, composição de Zé Rodrigues. Marcelo Nova dá a sua contribuição na homenagem ao amigo Raul Seixas, tá certo? Nazi e o ex-cantor do Camisa de Vênus dividem o vocal de Rock Xixi. O repertório traz algumas músicas garimpadas nos arquivos do rock nacional dos anos 80, como Carne e Osso, de Picassos Falsos, e Verdades e Mentiras, da banda Voluntários da Pátria, grupo formado por Nazi e pelo baixista Gaspa no início dos anos 80. Algum comentário, Jack? Não. Só sobre essa notícia aí da turnê do Metallica. Essa turnê, aí, né? Meu Deus, viu? Muito massa. E será, se fosse o caso, se fosse exibido aqui no Cinema em Conquista, ia ser dublado? liga pra cá. E dê sua opinião também. 3421507 ou mande seu torpedo 88319050. Tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Há mil maneiras de você participar e interagir com o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Camisa de Vênus, Morte ao Anoitecer e Barão Vermelho, que o Deus venha. Arquivo Nacional. chuva tão meiga e pálida, gotas vermelhas no lençol de linho. Eu me lembro, morte ao anoitecer. Som da tribo. Thank you. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Barão Vermelho, Que o Deus Venha, Camisa de Vênus, Morte ao Anoitecer. Vai ligando pra cá, 34211507, tá valendo, brinde legal aí. Hoje um kit punk rock hardcore, uma camiseta mais adesivo da banda Horda Punk de Santa Catarina, um CD Contra a Cultura 2009 com várias bandas do Brasil de punk hardcore, inclusive a banda Cama Jornal daqui, um adesivo da banda Cama Jornal. Então um super kit aí, liga pra cá, 34211507, se quiser também, mande o seu torpedo. Faça como o nosso brother aqui que mandou, vamos lá. O Joe, que tá mandando um alô para Berola, Trouxa, Naiba, Macaco, Show, Bigode, Adobão e Grampão. A galera quer ouvir a música Rise de Sepultura, tá certo? Galera aí ouvindo o som da tribo. Quer mandar um abraço pra alguém aí, Jack? A Kelly gostou da galera aí, né, Jacqueline? É, só tem nome doido. Você também pode participar, 34211507. Se quiser mandar seu torpedo também é fácil, 8831-9050. Tá certo? Tem mais gente aqui. Não para de chegar torpedo, né, Cô? É, beleza. Tem o Guilherme Celino que ligou aí, né, Devold? Qual foi o Devold? Aí, pronto. O Guilherme Celino ligou pra cá também. Deixa eu ver. Guilherme Celino do centro tá ouvindo um som da tribo e não deu pra ouvir direito pra quem ele mandava. É, Guilherme, liga pra cá novamente. Sua ligação não tava muito boa. O Devold não ouviu muito bem. Daqui a pouco a gente volta com mais Som da Tribo. Vamos bater um papo hoje com a galera da Ladrões de Vinil, que já chegou aqui, tá certo? E também com a galera da banda Garboso. Garboso vai fazer show dia 6. Daqui a pouco a galera tá aqui. Ladrões de Vinil, show quinta-feira, né? Dia 27. Jacqueline, agenda alternativa aí. Passa aí pra galera. Olha a coisa, daqui a pouquinho, às 9 horas, tem Franklin, vocalista da Senhor Wilson, lá no Viela Sebo Café. O Viela fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. No dia 27 de maio, quinta-feira, às 7h30 da noite, lá no Viela, tem a primeira noite Fora do Eixo, com Nublado, Sex on the Beach, da Paraíba e Ladrões de Vinil. Ingressos R$5 no local. No domingo, dia 18 de junho, na cidade de Barra do Choça, às 8 da noite, tem Kesley Banda, na Semana do Café da Barra. Dia 5 de junho, sábado, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso, o show de lançamento da banda, não perca! No dia 6 de junho, domingo, às 5 da tarde, lá no Apogeu, tem Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local R$5. E já está à venda o CD Ladrões de Vinil, Demo e Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compra logo o seu, lá no Viela. Não, lá na Letras e Prosa. Ó, tem mais um torpedo aqui, ó. Se não tiver In The Dark, pode tocar qualquer outra do Xamã. Beijos e obrigada. O programa tá muito massa. Dena, valeu Dena. Tá ligada aí no Som da Tribo. Dena, pra quem não sabe, ela é filha do poeta Unildo Barbosa, sempre ouvindo aqui o programa Som da Tribo. Vamos ao breve intervalo comercial, já já a gente volta. É só você ligar e interagir com o programa. 34211507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante! Uma gringa linda chega para você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem, invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask who met where do? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês! Não tem jeito, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar. Ânima, essência, alma. Ânima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Ânima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Ânima Pop, coleção outono-inverno 2010. O som da tribo. Junho é mês de festa. De roupa bonita, de presente para o seu namorado e para a namorada também. É mês de casa arrumada e de licor bem servido, de forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. O som da tribo. Agora, galera Tim de Conquista e Região, tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O som da tribo. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7h46, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, via 96FM e conquista.net e sondatribo.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. O Som da Tribo é um programa independente e é necessário que tenha parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, a Metrópole Tim Moda pra galera, Tim Rua, Ernesto Dantas 85 no Centro, CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, coleção Outono e Inverno 2010, Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor pré-vestibular da cidade, comprovadamente o melhor. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Opção da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, é só ligar 3422-7000. Tem opção no Centro e opção no Candeias. E Espaço X, presente é aqui, Dia dos Namorados é no Espaço X. Água de cheiro, tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center. Primeiro piso, super promoção aí da Água de Cheiro, hein? Promoção da Água de Cheiro, na compra de um item de maquiagem, 30% de desconto. 2 itens, 40% de desconto. E 3 itens, 50% de desconto. Compras acima de R$ 95,00, você ganha inteiramente grátis uma super colônia de 100ml. A Água de Cheiro fica ali no Shopping Conquista Center, primeiro piso, Jaqueline mesmo, sabe aí. Da força da Água de Cheiro, né? Muito bom, viu, gente? Eu estive lá nesta semana e cada coisa melhor do que a outra. Abraço aí para Kessler, Marcinha e Anthony, aí no bairro Ibirapuera. Mais uma família ouvindo o Som da Tribo. E também Rubeninho do Metal, que está ouvindo o Som da Tribo aí, deitado, ouvindo o Som da Tribo. No blog do Som da Tribo... Tem a foto, né? É, inauguramos hoje a modalidade aí. De que maneira você ouve o Som da Tribo? Aí você vai tirar sua foto... Tira a foto e manda para o e-mail sondatribo@hotmail.com e todo sábado a gente vai publicando uma foto de que maneira o ouvinte ouve o Som da Tribo. Ah, para inaugurar essa sessão, começamos com o Rubeninho do Metal. Acesse aí o blog do Som da Tribo, sondatribo.blogspot.com. Tem lá a foto do Rubeninho do Metal, como ele ouve o Som da Tribo. E se você tiver afim, mande a sua também para sondatribo@hotmail.com. Wesley de Lucaia quer ouvir Aerosmith e oferece para toda a galera roqueira lá de Lucaia. Eu também quero ouvir, viu, Wesley? Certo. Já tô aqui pedindo para curtir. Visitando aqui o estúdio do Som da Tribo, a Bárbara Gabriela, nossa ouvinte de sempre, tá mandando beijos aí para Mari, Marie e Kézia. De onde elas moram? Hã? Henriqueta Prates. Ó, Bárbara Gabriela mandando beijinhos aí para Marie e Kézia do Henriqueta Prates. Você também pode ligar e interagir com o Som da Tribo, 3421-1507. Brinde muito legal aqui do programa, que é um kit punk rock hardcore aí, uma camiseta mais adesivo da banda Horda Punk de Santa Catarina, um CD Contra a Cultura 2009 com várias bandas do Brasil de punk hardcore e um adesivo da banda Cama de Jornal. Liga pra cá, 3421-1507. The Tribe Sound. And then, baby, are you here?

O som da tribo. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h58, você curtiu Aerosmith, Holy My Soul, Three Days Grace, The Good Life, aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507, participe, interage, a Rubenildo Metal diz que o blog do Som da Tribo tá bombando aí, muita gente acessando agora, ouvindo e vendo a foto de Rubenildo Metal, de que maneira? Comenta, gente, por favor. Bombe lá os comentários, o que você achou da foto de Rubenildo Metal, de que maneira ele ouve o Som da Tribo. Abraço aí para Orlando Celino, Elito aí no centro, e Gabriel Celino, a galera curtindo o Som da Tribo, muito bem. Abraço também para Noêmia Maria dos Santos, do Alto da Boa Vista, a mãe de Bárbara Gabriela, sempre ouvindo o Som da Tribo. Tem Torpedo aqui também. O Djalma Neto, do bairro Recreio, tá mandando um alô para Anderson, Jadel, Luan, George, Jackson, Elias, Saulo, Bruno, Serrote, Bolacha, Traquina. Bolacha e... Traquina. É, Bolacha Traquina. E quer ouvir uma música do Red Hot Chili Peppers. Quem mandou o Torpedo aqui foi o nosso brother aí, o Djalma Neto, do bairro Recreio. Valeu, Djalma. Se você também quiser, mande o seu. 8831-9050. Manda aí, Jack. Ô, Cortes, o Vinícius, lá do Alto Maromba, manda um alô pra Regina e pede pra ela dormir em casa. Alô, Regina. Vai dormir em casa, Regina. Ai. E seu boneco, Cortes, grande seu boneco, tá mandando um alô pra Camila e pra Fabiana. Ele disse que são as secretárias número um da cidade. Beleza, são as secretárias aí de Paulo de Tarso, advogado também, que sempre ouve o nosso programa aqui. Pois é, aproveitar e mandar um alô pra Aline, porque eu mandei um alô para Kaique e não mandei pra Aline, é tá impossível, certo, né? Aline, quem é Aline? Aline, minha amiga, apresentadora do Jornal da Manhã da TV Sudoeste. Tadita, agora todo mundo sabe todo quem mundo é, né? Sabe quem é. Será, beijo, Aline. Será que Kaique e Aline vão mandar as fotos também? De que maneira eles ouvem o Som da Tribo? Oi, tá feito desafio, né? Um desafio. Tem mais um Torpedo aqui, chegou. Meu nome é Paty, gostaria de ouvir a música Don't Cry, do Guns N' Roses. Adoro vocês. Obrigado, Paty. Valeu, Paty. Gosta de você. Tem mais Torpedo aqui. Tá bombando os Torpedos. É a pressão do Som da Tribo. Tem mais aqui, ó. Cida Silva. Aí, Devaldi. É. Som da Tribo tá maravilhoso. Adoro, Aerosmith. Beijão para meu amor, Devaldi. Oh. Para você, Jack. Cida. Fazenda Capão do Mel, na Chapada Diamantina, ouvindo o Som da Tribo. Chegando mais Torpedo, daqui a pouco a gente lê mais. Paula Babilônia mandou aqui um Darius, está jantando ao Som da Tribo. Grande Darius e Paula Babilônia. A galera aí, tira uma foto, Paula, e manda aí. Como você ouve o Som da Tribo? É verdade. Darius está jantando e ouvindo o Som da Tribo. Às vezes nosso brother tão em beleza, tá tomando sopa ouvindo o Som da Tribo. Pois é. O Brad Pitt é na penumbra, ouvindo o Som da Tribo. 3421-1507, tá bombando o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Aê, daqui a pouquinho às 9 da noite no Viela Sempre Café tem Franklin, o vocalista da Senhor Wilson. Viela fica na Asqueira Campos, lá na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 7h30 da noite no Viela Sebo Café, tem a primeira noite fora do eixo, com Nublado, Sex on the Beach, da Paraíba e Ladrões de Vinil. Ingressos R$5 no local. No domingo, dia 18 de junho, em Barra do Choça, às 8 da noite, tem Kessler e Banda, lá na Semana do Café da Barra. No dia 5 de junho, sábado, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso, show de lançamento da banda Não Perca. No dia 6 de junho, domingo, às 5 da tarde, lá no Apogeu, tem Zander do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, R$5. E já está vendo o CD da Ladrões de Vinil, o Demo e o Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo, logo o seu lá na Letras e Prosa. O CD Cama de Jornal é ótimo, eu adoro. E aproveita, acessa aí sondatribo.blogspot.com. É uma extensão do programa na net. Tem notícia, informação, cena alternativa, dicas, colunistas. É um coletivo alternativo na internet, acessa aí. Tem também nosso parceiro aí, o distintivoblue.blogspot.com. Beleza, vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe, mande seu torpedo também. Aí, mais um torpedo chegou aqui, tá massa esse programa, galera do Boa Vista, é grande, hein? Tem também o Edgar, Fabiano, Laurentina, Dilmar, Conceição, que estão ligados, curtindo o Som da Tribo. Quem mandou foi o Romário, tá certo, Jack? Vamos... Tá certo, valeu, Romário. Daqui a pouco tem mais alôs aí pra galera. Som local. O Som da Tribo. Ó, no Som Local você vai curtir os barcos e distintivo Blue aqui no Som Local. Som Local. Falar se isso tudo for um... amanhecer. Se tudo quiser voltar ao normal, não deixe isso acontecer. Eu cansei da minha rotina, eu cansei de ser mais um. Eu só tenho uma vida e não vou perdê-la pra qualquer um. Baby, olhe pro céu. Há tanta estrela no universo, a vida não é tão cruel. Veja, preste atenção. Todo dia a vida lhe diz sim e você sempre diz não. Do valor que a vida tem, o que chamam de riqueza nunca valeu nada e nem ninguém. O som da tribo, o som da tribo. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu o distintivo Blue, Luar do Pontal e também os barcos adjacências. Abraço aí para a Dena do bairro Ibirapuera, tá pedindo aqui através do Torpedo para não esquecer dela, para tocar sua música aí do Xamã. Beijo, Dena, manda aí, Jack. Cortes, a Carla da Fazenda, recrutem, Ana Gé, está ouvindo o som da tribo. E fazendeira, manda... Carla, né? Latifundiária, ouvindo o som da tribo aí. Grande Carla. Cadê meu retorno aqui? Peraí. E tá mandando... Repete aí, cortei o barulho. Carla, da Fazenda, recrutem, Ana Gé, está ouvindo o som da tribo. E manda um alô para Carmen, Ruth, Antônio, Gabriela, Adenilson e todos os roqueiros da Fazenda Recruta. Beleza, Fazenda. Altos roqueiros. Fazenda lá. Roqueira aí, ouvindo o som da tribo. Gostei. Cortes, quero mandar um beijo, manda um abraço aí super especial para Fabinho DJ. Fabinho DJ. Que hoje é aniversário dele. Certo. Não é? Gente boa, Fabinho. Demais. Já fomos colegas aqui de rádio, nos bons tempos da 96. Bons tempos aqueles. E se bem que foi Fabinho que começou a injetar porcarias na programação da 96. Fabinho que foi o culpado. Tocar Sampa Crio, pagodes e similares. Ele é o culpado. E envenenar a programação da 96. Ei, mas Fabinho, hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário, você tá levando scratch no ar. Não, não. Parabéns, Fabinho. O bicho é gente boa. Ai, ai. Então repete aí, manda aí. Dá um beijo. Beijo, Binho. Parabéns, tudo de bom. Sucesso, saúde. Valeu.

Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono Inverno 2010 na Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. E Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Aí se você tá afim de mandar e-mail ou participar do nosso MSN, é só adicionar aí, sondatribo@hotmail.com, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter, siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Tem o nosso SMS, o Torpedo, 8831-9050. Faça como a galera que está ouvindo o Som da Tribo, tá pedindo pra gente tocar aí, Fátima do Capital Inicial, e oferecer pra galera que está ligado no programa, Celiane. Tá dado o recado, Celiane. Daqui a pouquinho a gente bate, troca ideia aqui, bate um papo com a galera da banda Ladrões de Vinil. Tem mais um Torpedo aqui. Tá pedindo aqui, é pra ler agora, eu vou ler agora. Anderson Lima, do bairro Recreio, tá mandando um alô pra galera do curso de física da UESB e mandar também Djalma Neto sair do armário. Olha, não sou eu que tô falando, viu? Quem tá falando aqui é nosso amigo Anderson Lima, do Recreio, manda um alô para a galera do curso de física da UESB. Ele tá mandando Djalma Neto sair do armário. E um beijo para Jaqueline, e quer ouvir uma música do Sepultura. Tá dado o recado. Se você quer mandar seu torpedo também, 8831-9050. O papo agora é com a galera da banda Ladrões de Vinil. Boa noite, Goma. Boa noite, Loro Jones. Boa noite, Miguel. Boa noite, Miguel. Boa noite, galera do Sonato. E aí, vocês vão tocar aí na Invasão Paraibana aí, próxima quinta-feira no Viela, né? Próxima quinta-feira a gente vai estar fazendo som aí com as bandas da Paraíba. Sex on the Beach e Nublado. Nublado. Sex on the Beach, Nublado e Ladrões de Vinil, né? Vai começar pontualmente 7 horas, né? 7 horas em ponto. Pedi pro pessoal pra chegar 6h30 pra já ir ajeitando as mesas, que vai estar lotado lá, as cadeiras. E a gente vai tocar primeiro. Vocês que vão abrir, né? É, e vamos fazer um repertório bem legal, bem diferente lá. Bem diferente, mais ou menos, né? Não. No estilo, mas diferente. Beleza. Alguma novidade pra esse show? A gente tá com as novidades aí, né? A gente vai tocar, na verdade, a gente tá frisando cada vez mais nossas músicas, né? Muito como bem, a gente tá fazendo um trabalho autoral bem legal aí, com bastante comentários aí no caso na internet, que é um meio hoje em dia de maior divulgação das bandas independentes. Então a gente tá frisando bastante nossas músicas, as músicas da banda, inclusive tem músicas novas que a gente já tocou aqui e que o pessoal ainda não conhece direito, a gente tá tocando elas sempre pro pessoal e gravando. Loro, como tá sendo a recepção do público com as músicas de vocês, assim, depois da demo, do CD, como é que tá a aceitação? Como foi que vocês sentiram em shows, tanto aqui como fora da cidade? Tá bem legal, porque quando a pessoa tá com a demo, ela tem todo um ritual de escutar, de que você tá ali na net, às vezes, sem prestar muita atenção. É bom, né, você tá ali escutando a música. Mas quando você tá com a demo em casa pra escutar no CD, você pode emprestar o CD e fica bem legal essa troca, né? Pode tirar as músicas. Pode tirar as músicas também, escutar várias vezes, voltar. Como o CD são 5 músicas, a pessoa vai voltar, o som volta automaticamente, né? Primeira. Qual foi a música que causou mais impacto, assim, do repertório de vocês? Do repertório da gente, tem as músicas que... Depende, tem algumas pessoas que gostam mais de formas, outras mais de vários sentidos, outras mais de caminhos, que é uma mais pesadinha da banda, né? E outras mais da busca, também tem a instrumental também, que o pessoal gosta bastante. Eu acho que depende da pessoa, cada pessoa vai gostando de uma, se identifica com uma música ou com outra, com as ideias de uma, às vezes com o som da outra. Mas a mais veiculada mesmo foi Formas. Foi Formas. Até por causa do festival. Da UESB lá. E vários sentidos também. Vários sentidos. A galera gosta muito. Muita gente elogia a música Vários Sentidos. Então, pra galera ficar esperta aí, o show vai começar às 7 horas quinta-feira. 7 horas quinta-feira, 7 horas em ponto. A Ladrões de Vinho vai começar. As Noites Fora do Eixo. Noites Fora do Eixo vai começar. O valor do ingresso? O valor do ingresso é R$5. Importante, né? Importante lembrar que são 3 bandas. Uma banda Sex on the Beach, que é instrumental, que é bem legal. A Nublado também é Surf Music. A Nublado, que é uma banda também de som independente, bem legal. E a Ladrões de Vinil, que é instrumental, independente, anos 80, anos 60. E é bem legal também. Bem legal. Vocês querem fazer alguma ao vivo aqui no programa? Alguma nova aí pra galera? Vai rolar ou não? Ó, enquanto vocês se ajeitam aí, quando estiver tudo ok, vocês me falam. Vou ler um torpedinho aqui que chegou. Um alô aí pra Guilherme Cabeção, da cidade de Itabuna. O David, o Geleia, Juliane e Viviane, todos de Camamu, estão conectados ouvindo o Som da Tribo via iconquista.net. Então vou repetir aí, abraços aí para Guilherme Cabeção de Itabuna. É, quem tá mandando é o David Geleia, Juliane, Viviane, todos aí de Camamu, no sul da Bahia, ouvindo o Som da Tribo. Pronto aí, a banda Ladrões de Vinil? Antes de tocar a música, a gente queria pedir desculpa pro pessoal. Certo. Pelo show de hoje que a gente... É isso, Yuri. De ontem, vamos de tocar hoje. Na música, depois a gente volta, fala sobre tá bem, o lance que aconteceu. Manda então aí. Vamos lá, a música nova da Ladrões de Vinil aí, que fala de um momento que muitos brasileiros vivem e que eu tava vivendo e no meio... A música saiu automática, nem peguei no papel pra escrever, foi uma coisa do cotidiano mesmo. Então... Desempregado, o seguro desemprego acabou o mês passado. Eu quase passo fome, não fosse meus chegados. O FGTS acabou o mês passado. Agora não sei mais o que fazer, até minha mulher me deixou. Usou do meu dinheiro, meu salário, roubou todo meu amor. Que minha mulher não me deixou, mas às vezes acontece, né? É. Então, só pra gente confirmar, Ladrões de Vinil, quinta-feira. Quinta-feira. A partir das 7 horas. Parece. No Viela Sebo Café, 7 horas, a banda que abrirá, né? Compareçam às 6h30 pra fazer logo a fila organizadinho, pra não perder tempo na entrada. Depois sessão de autógrafos, fotos e etc. É, tudo, o repertório tudo. Vai ser curto, hein? O repertório vai ser curto, porque são 3 bandas e o local não pode ficar até mais tarde. A gente gostaria, Goma começou a pedir aqui, a gente gostaria de pedir nossas sinceras desculpas pelo mal entendido que houve no show da Ladrões de Vinil ontem na Praça Barão do Rio Barão Branco. Barão do Rio Branco. Porque a organização do evento passou para a gente que... Inicialmente que ia ser 6 horas na sexta-feira. Sexta-feira, 6 horas, né? E a gente já tava pronto para descer, divulgando tudo certinho. Aí na hora de descer, Diego passou antes lá, ela disse que o som de banda, no caso, seria no sábado. E teve uma confusão que a gente tentou informar pro pessoal na internet. Não, minha internet tava. Eu tava sem internet. O pessoal. Houve uma confusão que a mulher não informou o horário direito, a gente só foi saber mesmo do horário em cima da hora, porque seria, no caso, de meio-dia a 2 horas, que era o encerramento do evento. Então eu gostaria de pedir desculpa pro pessoal, porque a gente, sinceramente, não teve tanta culpa no caso, né? É porque a gente já tava pronto pra tocar, pedir desculpa mesmo que o pessoal às vezes sai de casa e a gente... A maior intenção da gente é mostrar o som. Foi isso, vários artistas. Tem que respeitar nosso público também, o né? O Nem da Câmara de Jornal, o Plástico, a Esté, eu, muita gente, o Benito Metal, foi. Só os artistas estavam lá. É, pra ver o som da banda, e a gente não pode simplesmente passar por cima e esquecer desse evento, porque não foi apenas uma falha da banda, entendeu? Foi uma falta de comunicação, na verdade. Da organização. Feira de negócios da FTC. Da a banda, FTC. No caso, não teve... responsabilidade nenhuma. É porque né? Foi passado pra gente que ia ser na sexta-feira à noite. Às 6 horas. E eles adiaram para o sábado. É. Né? Compreensível. Então, mais uma vez, obrigado a vocês aí pela participação no Som da Tribo. E também o Dieguinho vai falar do show da banda Garboso, né? Depois a gente vai tocar uma música aqui. Na volta a gente fala aí sobre o show do Garboso. Um abraço, galera. Mandar um abraço aí pra Mila, que tá fazendo aniversário aí no Alto da Boa Vista. Não podemos esquecer de... Perto do Panorama. De Simpson também. Simpson. Entre Keila. O Panorama e o Alto Marão. É, aí está. Grande Simpson e Keila. Keila, mandar um abraço pra Flávia também, um beijo. Seu Eduardo. Todo mundo. Todo mundo que apareceu lá. Daniel e Isaac compareceram lá hoje. Beleza. O sol tava rachando, mas a galera tava lá. Beleza. CD à venda na Letras e Prosa. Né? Na Letras e Prosa. R$5. R$1 por música. Mais barato você não encontra. Valeu. Aí foi a galera da banda Ladrões de Vinil. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507. Tem os brindes legais aqui do Som da Tribo. Hoje um kit hardcore, hein? Uma camiseta mais adesivo da banda Horda Punk. Um CD Contra a Cultura 2009 com várias bandas do Brasil de punk hardcore, inclusive a banda Cama de Jornal e a Horda Punk. E um adesivo da banda Cama de Jornal. Então é só ligar pra cá, 3421-1507, ou através do nosso MSN também, somdatribo@hotmail.com, ou Torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Time to change is come and go. tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 36 minutos rolando o Som da Tribo. Até as 9 da noite. Você curtiu aí Stone Temple Pilots, Between Lines e Alice in Chains, Your Decision. Abraço aí para o Jardel da cidade de Brumado. Ele gostaria de ouvir música de Sepultura e manda um alô para a galera roqueira de Brumado. E pede pra gente mandar Saulo parar de falar embolado, porque ninguém entende nada do que ele diz, tá certo? Saulo e Jardel aí. Jardel. Deixa eu me corrigir aqui o nome certinho. É Jardel. Jardel e Saulo aí de Brumado, ouvindo o Som da Tribo. Tem recados aí, Jaqueline? Tem não, tem, Devold? Nada. Nenhum recado. Liga pra cá, 3421-1507. Participe, interage aí com o Som da Tribo. Tem mais um torpedo aqui, ó. Boa noite para todos e o Som da Tribo é fodástico. Thay, que mandou aqui um torpedo aqui para o Som da Tribo. Valeu. Ó. Quem mandou o torpedo também foi a Bia Guzmão, do bairro Candeias. Bia Guzmão, a Biazinha, grande Biazinha. Valeu, tá ouvindo o Som da Tribo aí. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Daqui a pouquinho, às 9 horas, lá no Viela Sebo Café, tem Franklin, o vocalista da banda Senhor Wilson. Viela fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosas. Informações 3421-3266. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 7h30 da noite, lá no Viela, tem a primeira noite Fora do Eixo, com Nublado, Sex on the Beach, da Paraíba, e Ladrões de Vinil. Ingresso R$ 5,00 no local. No domingo, dia 18 de junho, na cidade de Barra do Choça, às 8 da noite, tem Kessler e Banda, na Semana do Café da Barra. Dia 5 de junho, sábado, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso, o show de lançamento da banda, não perca. Dia 6 de junho, domingo, às 5 da tarde, lá no Apogeu, tem Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, R$ 5,00. Também já está à venda o CD da Ladrões Vinil, Demo e também Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu, lá na Letras e Prosa. Beleza, mais um torpedo aqui, tá certo? Ó, daqui a pouco eu leio os torpedos. Ó, vamos tocar uma sequência agora com a banda Horda Punk, Cama de Jornal e Zander. A Horda Punk, Que País Legal, tem a participação de Nen, da banda Cama de Jornal. Depois vamos tocar Cama de Jornal, Esgoto Lama, que tem a participação do vocalista da banda Horda Punk. E por último, vamos tocar Zander, Pólvora, que vai estar aqui em breve. Então vamos curtir aí a trinca, mistura de punk, rock e hardcore aqui no Som da Tribo. O som da tribo. Quando criança você sente errado matar, e a polícia não pode tirar militar. Você não vive a baixar, é mais um desempregado por arrumar um emprego, continua sendo humano. Tribo. ser gentil. Mas não tem como. Agora são 8h45, você curtiu Xander Pólvora. A banda Xander vai estar aqui no dia 6 de junho no Apogeu, junto com Princípio Ativo e também Quase Humanos. Antes tocamos Cama Jornal, Esgoto Lama e Horda Punk, Que País Legal, aqui no Som da Tribo. Abraços pra galera que está mandando torpedo aqui para o Som da Tribo. Fabiana Edmundo, Daliene, Edgar, a galera de Barra do Choça, quem tá mandando é o Romário. Também tem Marcinha, Kessler, Tony. Não tem nenhum aninho ainda, já está ouvindo o Som da Tribo aí no bairro Ibirapuera. A Marcinha tá mandando abraços aí para Louro da banda Ladrão de Vinil. Galera ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Tá ouvindo o Som da Tribo estudando matemática? Massa demais, Pati. Pati, faltou o bairro aí. Tudo bem. Se você quer mandar seu torpedo também, 88319050, entre em contato aqui com o Som da Tribo. Tem mais um torpedo aqui. Boa noite, galera. Quero ouvir Evanescence. Vocês são demais. Não se identificou aqui também. Beleza. Agora a gente vai trocar ideia com a banda Garboso, que vai fazer estreia aí no próximo sábado, correto? Dia 5, um sábado, 5 de junho, Pablo Bahia e Dieguinho e Ingrid. Ingrid não quer falar, tá aqui, faz parte da banda também. Pablo, e aí, o que é Garboso? Qual é a do projeto Garboso aí pra galera? É bem, a proposta do Garboso foi iniciada quase 2 anos atrás, né? No início foi só tocar música própria, a gente perdurou nessa vida, assim, de tocar só música própria. Já temos algumas composições, algumas já estão gravadas, outras já estão quase que lançadas já aí no meio alternativo. E aí, estamos ensaiando, agora eu acho que chegou o momento de mostrar pro pessoal, mostrar pro público, no dia 5 de junho aí no Carlos de Jeová. Qual é a formação da banda? Desde que vocês começaram a ensaiar, a formação é a mesma, eu queria que você falasse aí quem é que toca na banda. Isso. A princípio, eu, né, Pablo e Dieguinho fomos, tipo, os fundadores da banda. E aí conseguimos com o Luquinhas também, Lucas Ribeiro, ex-Tomahawk. Toca com o Chau também. Toca com o Chau e os Anéis. E aí conseguimos começar a criar as músicas. E aí, por final, Ingrid entrou na banda. Acho que a mais recente na banda, é a caloura da banda. Eu até vou mandar um abraço para os bateristas que passam pela banda, né? Que foi Duda e Netinho, mas... O show vai ser restrito, assim, para convidados, vai vender ingresso? Qual é a do show de lançamento da banda? Geralmente, quando lança uma banda, não tem aquele lance de cobrar ingresso. Geralmente, convida-se os amigos, família e tal. Pra meio que avaliar, né? Dar a cara a tapa. Vai ser qual esquema aí que vocês vão fazer? O esquema é o seguinte, são 150 ingressos, são 100 ingressos que a gente vai doar para o pessoal que está no meio musical, pessoal que trabalha com banda, produtores de evento, que vai no show, e 50 ingressos vai ser distribuído pela internet. Então repete aí pra galera ficar ligado. 50 ingressos. Isso, 50 ingressos pela internet. A gente vai fazer um tópico na comunidade Som da Tribo. Quem quiser se inscrever, põe seu nome lá, CPF. As 50 pessoas que se inscreverem já tem a passagem reservada pro show. Certo. E sem ingresso já começamos a distribuir os convites pro pessoal prestigiar lá. Então, dia 6 de junho. Dia 5 de junho. 5 de junho. Sábado. 5 de junho vai ser um sábado. Qual o estilo da banda, Pablo? Bem, a banda, eu acho que o pessoal que já conhece das antigas aí sabe que a gente sempre trabalhou com rock alternativo, né? Um rock meio de garagem, músicas alternativas, e eu acho que é a proposta da banda, não ficar meio que pop rock, mas trabalhar sempre com guitarras pesadas, tudo dentro do estilo alternativo. Vai ter uma característica também, som instrumental, experimental, essa coisa tem um que abusar e usar muito as guitarras, distorções, essas coisas. É mais, é tipo coisa psicodélica também. O psicodelismo acho que ficou mais parado, assim. Mais parado. Né? É, mais música pra cima. O pessoal tá com a mente mais pra cima mesmo, música pra. Não pra agitar, mas pra balançar o esqueleto, né? Quem não conhece ainda já pode conhecer alguma coisa de vocês aí na internet? Tem algum canal aí pra galera? Tem o MySpace, né? O Garboso. MySpace.com/GarbosoSom. Garboso Som. O Garboso é com Z ou com S? Com S. Então aí, galera. Dá um endereço de novo aí. MySpace.com/GarbosoSom. Tudo junto. Beleza. Tem duas músicas lá, mas em breve, a gente, até o dia 5. Só áudio, né? Tem imagem, alguma não, coisa? Não, só áudio e algumas fotos. Aí, até o dia 5 a gente já tá com plano de ter mais música, na faixa de 9 músicas até o dia 5. Tem contato no Orkut, alguma comunidade, alguma coisa? Tem a comunidade Garboso. Tem o Orkut do pessoal, também já é conhecido da galera aqui, que todo mundo já conhece a gente. E o MySpace, eu acho que isso. Pois é, fique à vontade aí, convida a galera pra curtir aí o lançamento da banda Garboso, dia 5 de junho, sábado. Qual o horário mesmo? Junho, sábado, horário 9 horas. 9 horas. Tem a abertura de Benjamin, que é o projeto de Diego Oliveira, também conhecido aí com o pessoal. Uma estrutura legal, vai ser gravada também algumas imagens lá, para os próximos clipes, algum pode vir a se tornar um DVD também. Beleza, então, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, fica à vontade. E música, vocês vão trazer aqui o programa também? Vamos sim, já tem no MySpace, a gente vai trazer um CD aqui para rolar aqui na próxima semana e no dia do show, e estejam todos convidados a participar lá do evento do Garboso, com abertura de Benjamin. Estejam todos a partir de 9 horas. A partir de 9 horas. Quem sabe mandaremos o nosso enviado especial Rubenildo Metal lá, claro, dentro do programa para cobrir a festa. Beleza. Vai ser uma festa, não é que é fechada, mas vai ser um pessoal que saca de música, pessoal que gosta de música. E até para conhecer a banda, eu acho que é interessante o pessoal que gosta de música, música autoral, para dar uma sacada lá e entender o som da banda. Beleza, Pablo. Então, obrigado. Parabéns aí pela iniciativa de ter mais uma banda de rock and roll, de música alternativa, de qualidade na cidade. Muito legal mesmo. Obrigado aí. Isso aí, e quando quiser, só aparecer aqui no Som da Tribo. Obrigadão, Miguel. Boa noite a todos e até dia 5. Valeu. Aí, então, todo mundo convidado. Garboso, lançamento da banda dia 5 de junho, sábado, às 9 da noite, no Teatro Carlos Jeová. E você pode ir ligando pra cá. Tem um kit aqui muito legal, só de punk rock hardcore, uma camiseta mais adesiva da banda Horda Punk, um CD Contra a Cultura 2009 com várias bandas do Brasil de punk hardcore e um adesivo da Cama de Jornal. 3421-1507. Tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail. Se inscreva e no final do programa a gente faz o sorteio. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? O Som da Tribo não tem pra ninguém. precisa me amar. Eu gostava de você, mesmo com os seus pés frios. Da tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 9 horas, 1 minuto. Você curtiu a novíssima música de Nazi, Não Caio Mais, Não Caio Mais. Antes, Edgar Escandurra, Não Precisa Me Amar. E Nazi e Edgar Escandurra, quem diria que um dia estariam separados, né? Mas o Ira acabou, Edgar Escandurra tá com disco novo, o Nazi com disco solo novo, então o rock continua. Então, bom pro rock que ganhou dois grandes artistas aí. Abraços aí para o Elias. Elias tá mandando alô pra galera aí. Elias tá mandando alô pra galera da Reusb. Tá certo? E mandar Deca ou Ronaldo parar de loucura. Galera aí que está ouvindo o Som da Tribo aí nas repúblicas. Sudoeste afora. O George também manda um alô para a galera da Residência Universitária de Brumado. O George aí mandando alô pra galera da Residência Universitária de Brumado. Grande galera aí de Brumado, ouvindo sempre o Som da Tribo. Abraços aí pra galera de Brumas, ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui, o Saulo. O Saulo manda alô pra galera do curso de matemática da UESB e mandar Elias parar de falar. Desgraça. Ó, vou tocar os clássicos da tribo daqui a pouco, tem mais. Alô aqui pra galera, torpedo, enfim. E na volta a gente vai fazer o sorteio aí do kit Punk Rock Hardcore. Última chance pra você ligar. 3421507. Tá valendo um kit Hardcore aí, uma camiseta, mais adesivo da banda Horda Punk, um CD Contra a Cultura 2009 com várias bandas do Brasil de punk hardcore, entre elas a Horda Punk de Santa Catarina e a Cama de Jornal aqui de Vitória da Conquista, e um adesivo da banda Cama de Jornal. Beleza? Clássicos da Tribo. Pois é, Clássicos da Tribo, você vai curtir Bruce Dickinson, Tears of the Dragon, e também Nirvana, The Man Who Sold the World, aqui no Som da Tribo. Então vamos curtir Bruce Dickinson e Nirvana. Clássicos da Tribo. som da tribo. O som da tribo. Clássicos da tribo. Clássicos da tribo. We passed upon the stairs, spoken walls and well, although O som da tribo é rock na veia, rock na veia, rock na veia. Aí você continua os clássicos da tribo. Nirvana, The Man Who Stole the World. Essa música é de David Bowie. Antes, Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Clássicos da tribo de volta aí no próximo sábado. Não há mais tempo pra nada, são 9 horas 15 minutos. Estourou o tempo aqui do Som da Tribo. Mas antes disso, a gente quer agradecer a todos que ligaram, que interagiram com o Som da Tribo através da internet, através dos torpedos, através do telefone, que vieram aqui pessoalmente. Muito obrigado mesmo pela grande audiência do Som da Tribo. A todos, uma ótima noite. Agradecer aqui aos parceiros do Som da Tribo. Espaço X presente aqui. Dia das Mães já passou. Agora é Dia dos Namorados, é no Espaço X, hein? Colégio Opção, quem pensa grande escolhe melhor. Colégio Opção, comprovadamente melhor. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Super promoção aí para o Dia dos Namorados na Água de Cheiro. Vá lá e confira. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Muita coisa legal para a sua mamãe e também para o seu namorado aí na Anima Pop. Fica ali na Avenida Jorge Teixeira, do bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Som da Tribo também tem o apoio cultural de Internauta Serviços, ali na Rua Siqueira Campos, em frente ao CCAA. Internauta Serviços, dando aquela força também ao Som da Tribo. Todos que ligaram, que participaram, a gente também não pode deixar de agradecer a galera que faz o Som da Tribo. A galera sempre dando aquela força, a galera contribui aqui com o Som da Tribo. Apresentação, produção, Miguel Cortes, Jaqueline, Jack. Bastidores e telefone, o Deval de Andrade, podcast e edição de programa Rubenildo Metal, do blog do rubenildometal.blogspot.com, rubenildometal.blogspot.com, Plácido Mendes, da banda Distintivo Blue, que também tem um blog, acessa aí distintivoblue.blogspot.com, e o nosso brother Oziel Aguiar, da nossa web rádio aí, da iConquista.net. É só acessar www.iConquista.net. E Madison Almeida, da radiopontalweb.com.br. A galera que dá aquela força ao Som da Tribo. A todos, uma ótima noite, um bom final de semana. Se cuida. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Não tá brincadeira não, a chapa tá mais do que quente. Vamos aqui agora, o sortudo, a sortuda que ganhou aí o kit punk rock hardcore aí, oferta da banda Horda Punk lá de Santa Catarina. A ganhadora foi a Bárbara Gabriela do Alto da Boa Vista. Bárbara Gabriela do Alto da Boa Vista, devidamente documentada, retirar seu kit punk rock hardcore a partir de terça-feira à tarde na livraria Letras e Prosa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Desencana que a vida engana. Até sábado a partir das 7 da noite. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá, então. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Sábado, às 7 da noite. Aqui na 96 FM. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Todo sábado, às 6 da tarde. Ladies and gentlemen, Altos Papos. Na 96 tem. Altos Papos. Altos Papos. Temas interessantes. Papo de vestibular. Prêmios. Músicas legais. E você. Com o radinho ligado. Participando. Altos Papos. Altos Papos. Sábado. Às 6 da tarde, na 96. 9 e 23. 96. 96. FM.